presente e mostra que você é minha. Albino, atura ou surta? Novas. Tipo fazendo massagem, gostoso em travar na pica. Tipo fazendo massagem, bota cheia, bota cheia, bota cheia, bota cheia, bota cheia, aparecer sua, bota cheia, aparecer sua, bota cheia, aparecer sua, bota cheia, bota cheia, bota cheia, bota cheia, bota cheia, aparecer sua. Toma, toma, toma, madeira. Toma, toma, toma, madeira. Ela tá chateada. Foi embora de casa, descobriu minhas pegadas, não quer mais saber de mim. Ela tá chateada, foi embora de casa, descobriu minhas pegadas, não quer mais saber de mim. Deu ruim, deu ruim. Lages, Santa Catarina. Porra nenhuma, tô muito feliz assim. Porra nenhuma, tô muito feliz assim. Comendo várias piranha agora que tá gostosinho. Comendo várias piranha agora que eu vivo sozinho. Porra nenhuma, tô muito feliz assim. Porra nenhuma, tô muito feliz, gatona. Comendo várias piranha agora que tá gostosinho. Comendo várias piranha, cê achou que eu ia ficar na mágoa, né? Sussu, aí Didi Pereira, churururururu, churururururu. Vamos, dale, com os dois pés. Santa Catarina. Periquita, menina, fode em cima de mim. Periquita, menina, fode em cima de mim. No baile do R7 a putaria come assim. Periquita, menina, fode em cima de mim. Vai, periquita, menina, fode em cima de mim. Engraçado. Palavrão e amoiado, os caras já tá. quente, no baile do Elipa, ela tá passando mal. Ela quer cabum de vral, bum de vral, de vral. Ela quer cabum de vral, ela quer cabum de vral. Oh, não, abri. E aí, concorrência? Joga o bracinho pra esquerda. E desloca, joga o passe pra direita. Albino, é chato, o resto é buraco, ladrão. Só no passinho do maloca, tá pegando interior, tá pegando toda a costa, o vacino,